the lyric content of Freebird is based on, the idea of everybody being free. To me, there's nothing freer than a bird, just flying wherever he wants to go. And that's what this country is all about, being free. And I think everybody wants to be a free bird. Boa noite, estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o On. E o programa de hoje é dedicado ao Southern Rock, mas não vamos ter aqui as bandas clássicas que iniciaram e consagraram o estilo. Vamos ter apenas e só bandas cujo seu primeiro álbum foi lançado após o ano 2000. E vamos iniciar com uma daquelas bandas que mais próximas estão de entrar no galerim das grandes bandas de Southern Rock. Esta banda, dos Estados Unidos da América, iniciou a sua atividade no ano de 2001 e o seu primeiro álbum, o auto-intitulado Blackstone Cherry, foi lançado em 2006. Já compreenderam que estou a falar-vos dos Blackstone Cherry. Para vocês, Blackstone Cherry, Rescue Me. What if I said I believe? Would you rescue me? Yeah. down and the stars come out and the night gets loud. There's plenty of people scream and shout, and the whole crowd is doing what is not allowed. Maybe take a seat, take something to drink and enjoy. Nice to meet you, you're a good girl for a boy. And she seems quite pleased to meet me. After several beers, I dare to go up to her. She said hello and I said hi, how was it going tonight? May I offer you a drink, you would join me for a ride. When the sun goes down and the stars come out and the night gets loud, there's plenty of people scream and shout, and the whole crowd is doing what is not allowed. Maybe take a seat, take something to drink and enjoy. Nice to meet you, you're a good girl for a boy. Após Blackstone Cherry, ficamos com outra banda dos Estados Unidos da América, os Moonshine, e ficamos com a música Turn Me Around. Esta banda lançou o seu primeiro álbum, o homónimo Moonshine, em 2014. Terminamos esta primeira sequência com os suíços Stuck in Traffic, Good Girl for a Boy. Esta banda lançou o seu primeiro álbum em 2015, intitulou-se Midnight Show. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos uma banda que tem todas as características que definem o Southern Rock clássico. Aquele som agressivo e cru. Estou a falar-vos dos canadianos Monster Truck. Esta banda iniciou atividades em 2009 e em 2013 lançaram o seu primeiro álbum, o álbum Furiosity. Para vocês, Monster Truck, Things Get Better. Get better. I got a feeling things will get worse before they get better. Get better. I got a feeling things will get worse before they get better. I got a feeling things will get worse before they get better. I got a feeling things will get worse before they get better. Before they get better. Before they get better. Oh, E após Monster Truck, ficamos com os britânicos Gypsy Pistoleros e ficamos com a música Jet Jet Jet Boys. E esta banda lançou o seu primeiro álbum em 2007, o álbum Wild Beautiful Damned. E terminamos esta sequência com os dinamarqueses The Bullhounds. E dos dinamarqueses The Bullhounds ficamos com a música Everybody For Themselves. E esta banda lançou o seu primeiro álbum, Protector, em 2014. E vamos agora para uma nova sequência. E vai ser uma sequência cantada em espanhol, que é para percebermos que o Southern Rock não é exclusivamente cantado em inglês. E vamos iniciar com uma banda chilena, uma banda que, apesar de ter iniciado atividades nos anos 90, apenas em 2006 lançou o seu primeiro álbum, o álbum Alas. E estou a falar-vos dos chilenos Crisálida. Para vocês, Crisálida é já. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Crisálida, ficamos com os colombianos Southern Roots e ficamos com a música Adictos a las Curvas. Esta música é retirada do álbum Tractor Pussy, primeiro álbum da banda e lançado em 2016. E vamos agora para uma nova sequência e vai ser uma sequência de baladas. E vamos iniciar com uma banda que tem uma carreira bastante similar aos Blackstone Cherry. Estou a falar-vos dos Blackberry Smoke. Esta banda dos Estados Unidos da América iniciou atividades no ano de 2000 e apenas em 2004 lançou o seu primeiro álbum, Bad Luck Ain't No Crime. Para vocês e dos Blackberry Smoke, Running Through Time. Young man. letter. Should have known better than to think you would read it. I guess I wanted you to know that I didn't want to let you go. The goodest day since the day you told me. That director called and said he liked your pictures and he wanted to meet you. I died the day I said to you, you gotta do what you gotta do. I can't stop you, you're a wheel already rolling. I can't keep you, you're a bird on a wing, you're about to fly. I can't hold you, you were never mine to hold. Yes, I gotta let you go, let you go, let you go. Heaven knows I don't wanna let you go, but I can't stop you. Couldn't care less. Halfway to Memphis when the blue lights slowed me down. State trooper said 91, who the hell you chasing, son? I told him all about your angel face, your green eyed dreams, your headstrong ways. He took my license and ran my plates. I counted 84 trucks go by, and on that shoulder I began to cry. I can't stop you, you're a wheel already rolling. I can't keep you, you're a bird on a wing, you're about to fly. I can't hold you, you were never mine to hold. Yes, I gotta let you go, let you go, let you go. Heaven knows I can't stop you. Hit that you were gone just outside Jackson on the drive back home. I can't stop you, you're a wheel already rolling. I can't keep you, you're a bird on a wing, you're about to fly. I can't hold you, you were never mine to hold. Guess I gotta let you go, let you go, let you go. Heaven knows I can't stop you, you're a wheel already rolling. I can't keep you, you're a bird on a wing, you're about to fly. I can't hold you, you were never mine to hold. Guess I gotta let you go, let you go, let you go. Heaven knows I don't wanna let you go, but I can't stop you. Can't stop you, you're a wheel already rolling, baby. my girl, my neighbor. Set me free of my destiny. I'm ready to explode. My precious high tiger in a cage. I need a remedy against my rage. Give me more action. Red sensation. Suicide City. Após Blackberry Smoke, ficamos com os também norte-americanos Iron Horse e ficamos com a música I Can't Stop You. Esta banda lançou o seu primeiro álbum, o álbum Iron Horse, no ano de 2001. E terminamos esta sequência dedicada a baladas com os suecos Sideburn e ficamos com a música Down and Dirty. Esta banda iniciou atividades em 1997. Mas apenas no ano de 2002 conseguiu lançar o seu primeiro álbum, Trying to Burn the Sun. E após uma sequência de baladas, vamos voltar ao som mais agressivo e vamos iniciar esta próxima sequência com os norte-americanos Hogjaw. Esta banda já passou pelo Riff Service algumas vezes. Ela começou as suas atividades no ano de 2006. E em 2008 lançou o seu primeiro álbum, Devil and the Tales. E vamos agora ficar com a música. Para vocês, Hogjaw, Another Day. Another day. kid, we still see him try. But you held your own, I try to fake it, disillusionized. Shakes his hand. Thank you. Após Ogjaw, ficamos com os suecos Backdraft e ficamos com a música Devil's Hand. Esta banda iniciou atividades em 1997 e em 2001 lançou o seu primeiro álbum, o álbum Have to Save You All. E terminamos esta sequência com o Shady Hawk e a música The Queen. Esta banda dos Estados Unidos da América iniciou atividades em 2014 e em 2016 lança o seu primeiro álbum, Portraits of Strangers. E vamos agora para uma nova sequência. E para iniciá-la, temos uma banda que juntava David Allan Coe, Dimebag Darrell, Rex Brown e Vinnie Paul. Estou a falar-vos dos Rebel Meets Rebel. Este projeto durou entre 1999 e 2003, quando foi interrompido pela morte trágica em palco de Dimebag Darrell, o guitarrista dos Pantera. E o álbum Rebel Meets Rebel, apenas em 2006, foi lançado. Para vocês, Rebel Meets Rebel, One Night Stands. após Rebel Meets Rebel, ficamos com 7 Day Binge e ficamos com a música Cold Dark Grave, música retirada do único álbum da banda, o álbum 7 Day Binge, lançado em 2009. E esta banda dos Estados Unidos da América contava com ex-membros de bandas como Three Doors Down, Music Mafia e Kid Rock. E terminamos esta sequência com os também norte-americanos Fifth Freedom. E ficamos com a música Bridge to Burn, música retirada do primeiro álbum desta banda, o álbum Fifth Freedom, lançado em 2014. E vamos agora para uma nova sequência. E ao longo deste programa já reparamos que há várias bandas que não são dos Estados Unidos da América e que tocam Southern Rock. Mas esta sequência é para vincar isso mesmo. Vai ser uma sequência com três bandas, todas elas não norte-americanas. E vamos iniciá-la com os britânicos Ulysses, que lançam o seu primeiro álbum em 2016, o álbum Law and Order. Para vocês, Ulysses, Dirty Weekend. stormy Monday morning and it's raining cats and dogs. Oh, bad stormy Monday morning, the day I was got shot. Oh Lord have mercy and send me an angel right now. My telephone was ringing, I tried. Spoke so seriously. These are the worst news in my life. And he said, you've got to be a strong boy. And that's the way he said. After endless disease, your mother passed away. Ficamos com uma banda de Singapura, os General Lee, e ficamos com a música Red Hill Remorse. Esta música é retirada do primeiro álbum da banda, o álbum General Lee, lançado em 2016. E terminamos esta sequência com os alemães Wallenberg's Whiskey Hell, e ficamos com a música Darkest Hour Blues. Esta música é retirada do álbum Booze and Boogie. álbum lançado em 2013, os Wallenbergs Whiskey Hell iniciaram atividades em 2012. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência com duas baladas, e vamos iniciá-la com os italianos Rebel Heart. Esta banda iniciou atividades em 2012 e apenas em 2016, neste ano corrente, está a lançar o seu primeiro álbum, o homónimo Rebel Heart. Para vocês, Rebel Heart, Everywhere You Go. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E nesta sequência de baladas, após Rebel Hot, ficamos com os norte-americanos Heavy Foot. Ficamos com a música No Waiting on Tomorrow. E esta música é de uma banda que lançou o seu primeiro álbum, o álbum Lift, em 2014. E vamos agora para a penúltima sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com uma banda sueca que iniciou atividades no ano de 2001. E em 2005, os Kamatska também lançaram o seu primeiro álbum, o homónimo Kamatska. E, para vocês, Kamatska, Who's to Blame? após Kamatchka, ficamos com os britânicos The Temperance Movement. Esta banda, que iniciou atividades em 2011, apenas em 2013 lançou o seu primeiro álbum, o álbum homónimo The Temperance Movement. E ficamos com a música No For Sure. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service. E vamos iniciá-la com Chris Robinson Brotherhood. Esta banda, que iniciou atividades em 2011, é a banda do ex-vocalista dos Black Crowes, Chris Robinson. Esta banda, dos Estados Unidos da América, lançou o seu primeiro álbum em 2012, o álbum Big Moon Ritual. E de Chris Robinson Brotherhood, vamos ficar com a música Leave My Guitar Alone. I can't call, I got nothing on me. day. The feeling grows every day. Jazz James Dupri, que terminamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com Chris Robinson Brotherhood, Leave My Guitar Alone, e terminamos, como eu havia dito, com Jazz James Dupri. Este vocalista e guitarrista ficou conhecido na cena hard rock como membro dos Jekyll, e no ano 2000 lança o seu primeiro álbum a solo, Foot Fetish. E é com Jazz James Dupri que me despeço do Riff Service desta semana. Desejo a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na Web Rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! From when our heart's gone cold. It's gone cold. We got some beautiful plain Janes out here tonight, don't we? Yeah. Well, thank you. Well, thank you. We're going to slow it down here a little bit. You know, a lot of people don't know this, but me and Johnny are true believers in our Lord Jesus Christ. Yeah. And we believe through praying hard, miracles can happen. So you just keep believing that, people. This one's called Can't Help Myself.